50-58. Uai, compadre. Se você quer, eu posso cantar, posso tocar. E se quiser, também posso contar uns causos bons. Brasil rico. Riqueza de sons e cantos. Brasil da viola e do sabiá. Brasil lundu, coco, catira, folia de rei, toada, cacereté, congada, bombeio. Brasil sertão. Sertão de vozes tradicionais e famosas. Começa agora o programa que tem o gosto doce do chão caboclo. Linha Sertaneja Classe A. Animação de Sebastião Vitor, o homem que recebe e apresenta os maiores cartazes da canção autêntica do Brasil. Linha Sertaneja Classe A. Oh, yeah, oh, yeah, nós vamos pra ouvintes queridos de todo o Brasil, meu muito obrigado pela correspondência que temos recebido. Aqui estamos mais uma vez, iniciando o maior programa sertanejo do rádio brasileiro, Encontro de Campeões Classe A. Hoje vamos apresentar uma programação super bacana, porque vamos abrir o programa com Léo Canhoto Robertinho e depois... Faz a mulher mais mulher. Registro. Rádio Record Sociedade Anônima, PRP9, ondas médias 1000 kHz. PRP22, ondas curtas 31 metros, 9.505 kHz. PRP23, ondas curtas 19 metros, 15.135 kHz. Emissoras brasileiras da Rádio Record de São Paulo, Brasil.